Lição 5. Leia de modo correto. 1 Timóteo 4:13. O que você deve fazer? Leia exatamente o que está escrito. Como você pode fazer isso? Prepare-se bem. Pense na intenção das palavras que você vai ler. Leia grupos de palavras, em vez de ler palavra por palavra. Tome cuidado para não acrescentar, pular ou trocar palavras. Preste atenção nas vírgulas, pontos finais e pontos de interrogação. Peça para um amigo ouvir sua leitura e dizer quais palavras você leu errado. Fale cada palavra de modo correto. Se você não souber como ler uma palavra, escute o áudio da publicação ou peça a ajuda de um bom leitor. Fale de modo claro. Pronuncie bem cada palavra, mantendo a cabeça erguida e abrindo bem a boca. Fale cada sílaba. Leia as palavras do mesmo modo que você fala no dia a dia.